astronômico. Vejo os mortos de pensamento astronômico. Sou eu quem une o verso em movimento. Ser randômico, diferente lugar a cada momento. Nada cômico, toco terror, sepultamento. Hecatombe, fim dos tempos. Pode parecer estranho, mas não zombie. Sobe os ventos, embriagado com várias possibilidades. Enebriado e reatado nas habilidades. Somos criaturas errantes, inigualáveis, inimagináveis e de certa forma insuportáveis. Intragáveis pro denominador comum. Plug de flat zoom, não vai a lugar nenhum. Penso, logo existo e atravesso constelações. Vou bem mais além das medianas construções. Horripilante, diáspora como nunca se viu. Sete velas, vai a banda, taca fogo no pavio. Formulação da nossa dimensão. Revelação era da renovação. Saia, saia, caia, caia. Quem não é da nossa lá é só paia, paia. Formulação da nossa dimensão. Revelação era da renovação. Saia, saia, caia, caia. Quem não é da nossa lá é só paia, paia. A nova era começou, esquece o que se passou. Armagedon, o caos, o medo e o terror já eram. Daqui pra frente é outra história. Serão anos de glória e lembranças na memória do tempo passado e das nossas superações. Cada um por todo mundo sem competições. Os canalhas vão sofrer na cova dos leões, como previu Selassie na Liga das Nações. O tribunal da Inquisição, como se fosse o bem. Mataram milhares, como Bush e Bin Laden, Mussolini, Hitler e também Saddam Hussein. No mundo escorre sangue, veja Jerusalém. O futuro chegou, mas nada mudou. O que já tava ruim cada vez mais piorou. O profeta já dizia, a profecia anunciou. Jimmy Infection, tacando fogo. Revelação da nossa dimensão. Revelação era da renovação. Saia, saia, caia, caia. Quem não é da nossa lá é só paia, paia. Revelação da nossa dimensão. Revelação era da renovação. Saia, saia, caia, caia. Quem não é da nossa lá é só paia, paia. Cuida como cuida na janela, tia. Faz é bó pra minha rima, esquivo, passo a lima. O R é o contrário, representa a revolta. Descarregando na sua porta um caminhão de bosta. Prova, sente o mesmo de tudo que faz. Os animais surreais estão à frente dos tais. E que se lasque, pra falar a verdade que se foda. O chão está pegando fogo, acendendo todas as bombas. Um arregaço só, uma desgraça só. O mal te quer, te pegou, podia ser pior. Bocó, superior à inteligência, a nossa voz. Agilizando o hip hop, desatando nós. Bombocó, arrume um jeito enquanto há tempo. Sós fudido demais, ao contrário do vento. Hombre, sou cabrão demais pra aceitar. Que meia dúzia de neurônios dizem aqui representar. Formulação da nossa dimensão. Revelação era da renovação. Saia, saia, caia, caia. Quem não é da nossa lá é só paia, paia. Formulação da nossa dimensão. Revelação era da renovação. Saia, saia, caia, caia. Quem não é da nossa lá é só paia, paia.